abatido, me sentindo derrotado. Tive medo dos gigantes que me afrontavam. Achei que foi negada a minha porção. As lutas desanimaram o meu coração. Me esqueci que o Senhor me escolheu e estendeu sobre mim a sua mão. Como ungiu Davi, ele me ungiu, proferiu sobre mim a mesma bênção de Abraão. Sobre sentindo derrotado, tive medo dos gigantes que me afrontavam. Achei que foi negada a minha porção. As lutas desanimaram o meu coração. Esqueci que o Senhor me escolheu e estendeu sobre mim a sua mão. Como ungiu Davi, ele me ungiu, o profeta.